A principal missão da igreja, qual é a principal missão da igreja? A gente precisa entender isso, muitos de nós já sabemos, mas às vezes a gente fica pensando que seja outras coisas, embora elas façam parte também da missão da igreja, mas nem sempre são as principais, embora a gente às vezes acaba acentuando, mas não são as principais missões da igreja. Então nós vamos ver o que é a principal missão. Nesse primeiro momento a gente tem umas mensagens, ou nesse mês de fevereiro, nesse aspecto mais que envolve a natureza, a formação da igreja. Depois a gente fala da vivência comunitária da igreja, como que isso se dá, como que isso acontece, quais os benefícios, quais os deveres que nós temos, e depois a gente avança para terminar falando então da missão da igreja para fora. A missão da igreja para fora. E eu quero ler com você o texto do Senhor Jesus, que fala sobre o encontro do Senhor Jesus, da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4. E nessa conversa e nessa passagem de Jesus em Samaria, diz o texto de João que foi necessário. Então, isso estava na agenda de Cristo. Cristo queria passar ali, Cristo tinha isso na sua agenda para passar ali, para encontrar essa mulher, para alcançar essa mulher, para transformar essa mulher. E se desenvolve um diálogo, uma conversa com essa mulher, e ela vai se esquivando, e ela se esquiva de um tema que é muito, ou ela utiliza um tema que é muito importante, que não é periférico, é axial na vida dos servos de Deus, é algo que é central, que é primordial, que tem a ver com adoração, mas ela usa isso para se esquivar, como um subterfúgio, para fugir da conversa. E Cristo então acentua, porque a questão dela é o seguinte: ela se esquivando, visto que Cristo havia confrontado ela nas suas mazelas, ela então se esquiva, querendo saber sobre o lugar. Qual é o lugar da adoração? O lugar importante da adoração? Cristo vai dizer: não, a questão não é o lugar, a questão é como. A questão é como. O mais importante agora que o Filho de Deus chegou não tem a ver com o lugar, tem a ver com o como se adora. Então, no texto que está em João, capítulo 4, no versículo de número 23, diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou, disse Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, então, de modo temático, sobre a principal missão da igreja. Nós vimos a semana passada, e eu penso que isso ficou claro, o que é a igreja. Nós vimos que a igreja não é um prédio, que a igreja não é esse espaço, muito embora esse espaço ele foi construído intencionalmente para que semanalmente, dominicalmente, nós estivéssemos aqui prestando culto. Mas a igreja é formada por gente, a igreja é um organismo vivo. E nós vimos também, agora nós sabemos também, quem é o dono da igreja. A igreja tem um dono, e essa igreja, a igreja foi, pertence a ele, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Por doação, o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo a igreja, por herança, mas também por um aspecto legal. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. E nós sabemos também agora que a igreja, ela é formada. Ela é formada e a gente vê o papel da palavra de Deus e o papel do Espírito Santo. Isso é simultâneo. Então, quando a palavra é pregada, o evangelho é pregado, e os eleitos são alcançados, são atraídos, e o Espírito Santo regenera-os e muda as disposições deles. Então a igreja está sendo formada, e assim surge a confissão, aquela mesma confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Onde tem pessoas que são alcançadas com o Evangelho, e há essa profissão dos lábios, esse reconhecimento de quem Cristo é, ali surge a igreja, ali a igreja está sendo plantada, a igreja está sendo firmada. E essa igreja, portanto, tem, portanto, essa manifestação de ouvir, ou essa importância de ouvir, de ser atraída pelo Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que a igreja, ela é formada por discípulos. São os discípulos de Cristo, regenerados, que respondem, que formam a igreja. Nós vimos isso também. Nós sabemos que a igreja também ela é multicultural. Nós vimos isso quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ela é multicultural, ela é multissocial. Então, a igreja tem esses traços. Isso traz uma lição importante para a gente, para nos livrar, para nos imunizar das formas como nós agimos, às vezes, banindo pessoas do nosso convívio, ignorando esse aspecto da igreja. E a igreja, além disso, ela é universal e é local, é invisível e é visível. Isso tem a ver com a igreja. E uma vez que a gente sabe isso, agora, então, nós podemos falar da principal missão da igreja. Mas, afinal, o que é a principal missão da igreja? O que é a principal missão da igreja para você? O que você entende que é a principal missão da igreja? Há muitos dirão, a principal missão da igreja é missão. Evangelização é a principal missão da igreja. Talvez você já pensou assim, talvez você pense assim. Outras pessoas dizem não, pastor. Diante desse mundo onde impera a injustiça, onde impera a fome, as mazelas sociais, a principal missão da igreja é o assistencialismo, é acudir às necessidades das pessoas. E tantas outras situações são levantadas. Mas, queridos, embora todas essas ações façam parte da ação da igreja no mundo, isso não é a principal missão da igreja. A principal missão da igreja é a adoração. Adoração, a principal missão da igreja. É o título da nossa mensagem nessa manhã. Adoração é a principal missão da igreja. Se nós entendermos isso, nós vamos ver que tudo mais que nós fazemos é derivado da adoração. É derivado da adoração. A gente se reúne para adorar, a gente se reúne para servir, para cultuar a Deus, e como resultado da adoração, a gente sai para realizar a missão. É assim que funciona. E veja só o que John Piper ele diz sobre isso. Missões não são o alvo final da igreja. Adoração é. Missões existem porque a adoração não existe. Por que a igreja vai fazer missão? Por que a igreja envia missionários? Porque a adoração não existe, a adoração ao Deus vivo. Me refiro à adoração ao Deus vivo. E John Piper diz ainda, a adoração é o grande alvo, não missões, porque Deus é o propósito final e não o homem. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos fazendo aquilo que é primordial. E ao realizarmos o primordial, a gente sai para cumprir essas outras facetas da missão da igreja. E é interessante isso, porque os nossos pais que nos deixaram o legado teológico, me refiro aqui aos puritanos, eles quando escreveram o catecismo, o breve catecismo, a primeira pergunta do breve catecismo diz assim, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então vejam que os nossos irmãos captaram essa ideia nas escrituras, sistematizar essa ideia para que nós pudéssemos cumprir com a principal missão. E cumprindo a principal missão, a gente saia para cumprir essas outras facetas das missões que Deus tem. Evangelização, até acudir à necessidade, a olhar para essa questão da injustiça que tem os seus traços no mundo, porque a igreja tem essa voz profética de, no mundo, denunciar as injustiças. Mas isso é decorrente do nosso culto a Deus. Esse Deus que nós servimos, ele deve ser adorado pelo seu povo. Ele deve ser adorado pelo seu povo. O seu povo deve servi-lo com entusiasmo. O seu povo deve servi-lo com integridade. O seu povo deve servi-lo com a mente, com o coração e com a vontade. Tudo em nós deve estar envolvido no ato de culto ao Senhor nosso Deus. E, aliás, você vai perceber à luz da Bíblia a relação da redenção com a adoração. Eu convido você aí lá no livro de Êxodo, no livro do Êxodo, para você perceber essa relação da redenção com a adoração. Capítulo 3, do livro do Êxodo, no versículo 12, a gente vê essa ideia quando Moisés está recebendo a missão de Deus de ir até Faraó e redimir, retirar o povo de lá. Então, capítulo 3, versículo 12, depois nós vamos ao versículo de número 15. Ou capítulo de número 5, melhor dizendo. Deus lhe respondeu, respondeu a Moisés, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te envio, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vá lá, Moisés, cumpra o que eu estou determinando, o que eu estou lhe ordenando, o povo seja redimido desse cativeiro, mas o propósito é para esse povo me servir. Veja você o capítulo 5, quando então finalmente Moisés tem esse encontro com o faraó e encontra a sua resistência. Aliás, voltemos ainda ao capítulo 3, no versículo 18, acho que ainda tem algo a dizer sobre isso ainda. Ainda o versículo 18, capítulo 3. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Essa ideia de culto, de adoração. E o capítulo 5, no versículo 1, diz assim, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Note, portanto, que nesses versos que nós lemos e nessa missão que Moisés recebeu de Deus, a ideia é, a redenção tem como propósito fazer com que o povo tenha um tempo para me adorar, para me servir, para celebrar o meu nome, para dedicar suas vidas e o seu sacrifício. Eu quero isso. Eu desejo que essa relação seja mantida e é assim que eu quero que se faça. Então, redenção resulta em adoração. Uma pessoa que é redimida, uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho, uma pessoa que é tirada de onde ela estava, do seu estado miserável de pecado, ela então compreende, porque os seus olhos são abertos, suas disposições são mudadas, e ela entende que ela é chamada para servir a Deus, adorar a Deus, celebrar o nome de Deus. Mas, irmãos, quando nós falamos de adoração, automaticamente nós pensamos em culto. E culto significa serviço, enquanto ajuntamento solene. Mas quando a gente pensa em adoração também, a gente pensa que existe o aspecto amplo do culto, o culto da vida. A vida é um culto, mas também esse aspecto mais estrito, como nós estamos aqui. E hoje nós vamos nos concentrar nessa ideia do ajuntamento. A sua vida lá fora deve ser um culto a Deus, deve ser uma adoração a Deus, quer com mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, onde você realiza a sua vocação, o que você faz deve ser um culto a Deus. É essa a ideia quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos, depois de trazer muitas verdades teológicas, quando ele fala que o nosso culto vivo, nosso corpo, sacrifício, é essa ideia da vida como um culto. Muito embora isso tenha princípios que devem nortear e fazer parte do nosso ajuntamento solene, mas tem essa ideia ampla e tem essa ideia estrita. Nós vamos nos concentrar nessa ideia mais estrita, de ajuntamento, de encontro, de celebração. E culto, quando a gente fala em culto, é um assunto bastante controverso no contexto da igreja contemporânea. Muito mesmo. Há muitas discussões em torno do culto. Algumas realmente relevantes e algumas secundárias, e às vezes se gasta mais tempo com as secundárias. O culto é um assunto controverso na igreja contemporânea. Ele é complicado e ele gera esse tipo de discussão, especialmente no que tange o aspecto teológico e o aspecto litúrgico. O aspecto litúrgico, como se realiza, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, por que é que se faz assim, por que se faz daquele outro jeito. Eu ouvia, por exemplo, um tempo desse eu ouvia um americano, um teólogo importante, né, importante, com boa literatura publicada, e ele falou como ele realizava o culto lá na igreja dele nos Estados Unidos. E os pastores e liderança afins, presbiterianos e não presbiterianos, ouviam. E ele contou que na liturgia dele, se lia o credo apostólico, e se lia isso e lia aquilo, elementos que fazem parte da nossa confissão de fé, ou da nossa profissão de fé, das nossas crenças, das nossas convicções. E quando ele dizia isso, depois, no intervalo, os meus colegas estavam maravilhados. Está vendo? Isso é que é liturgia. É assim que se faz. Bobagem. Ele escolheu fazer desse jeito, louvado seja Deus que faça desse jeito, mas quem não lê o credo apostólico na liturgia não é menos bíblico do que o outro. Ele escolheu e para ele foi importante, para a comunidade dele também. E tantas outras leituras são feitas, nada há de que depor quanto à espiritualidade, quanto à biblicidade de uma igreja, porque se lê ou deixa de ler. Por quê? Porque você não há elementos normativos. Nós, por exemplo, que somos confessionais, nós temos princípios. Como nós realizamos, a hora que realizamos, como realizamos, tem a ver com as circunstâncias e como nós conduzimos. Mas isso, tantas vezes, gera essa polêmica, essas discussões. E tantas vezes a gente fica boquiaberto com o que é secundário. Com o que é secundário. E isso deságua numa discussão, num desgaste de relacionamento entre pessoas, enquanto que se deveria pensar em princípios, não nessa questão da forma, nesse aspecto que o irmão partilhou lá. Inclusive, ele não estava fornecendo um modelo de como fazer. Ele diz, na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, eu faço assim. E aí as pessoas chegaram à conclusão de que aquele era o jeito correto de fazer, e quem não estava fazendo daquele jeito estava fazendo errado. Não é assim. Aprendamos a utilizar na principal missão, os princípios. Também temos o aspecto de como nós oferecemos o nosso culto. Também temos o aspecto que envolve essa questão do culto, aí sim, aí começa já a entrar em questões que são importantes. Por exemplo, a negligência no que diz respeito ao culto que é devido a Deus. As distrações que existem, isso sim, isso é importante. Isso sim, isso é importante. O modo como você e eu, nós nos portamos no ajuntamento, quando nós nos encontramos, quando dá-se início ao culto, quando as escrituras são abertas, quando nós oramos, quando nós conduzimos a congregação, isso sim, aí não deve haver a negligência e nem deve haver as distrações, não tem espaço nesse momento, não deve haver espaço nesse momento para que você utilize o seu celular, para ficar olhando as suas redes sociais, o que que o seu colega, o seu amigo das suas redes sociais postou no Instagram, no Facebook. Esse tipo de coisa, sim, isso é primordial. Por quê? Porque é um modo leviano, é um modo profano de se comportar diante do Deus que é puro e santo de olhos, diante do Deus a quem nós estamos presentes para adorar, diante do Deus a quem nós viemos para encontrá-lo e sermos encontrados por Ele. Esse tipo de coisa não pode haver. Distrações. Negligência com o dia do Senhor não deve haver. Ah, mas o domingo é igual a todos os dias. Não, de acordo com a nossa teologia, de acordo com o que nós concebemos à luz da Bíblia, não, esse dia é um dia que nós interrompemos as nossas atividades com as ressalvas para as exceções de pessoas que trabalham, que têm os seus imperativos vocacionais que precisam estar. Então, o sábado dessas pessoas acaba sendo outro dia. O sábado do pastor, por exemplo, é na segunda-feira, né? O do Robson e do Luciano é na quinta-feira. Mas tem muita gente que trata de modo desdenhoso do dia do Senhor. Fica em casa, vão para festas, vão para o estádio de futebol, uma série de coisas. Esse tipo de coisa depõe, esse tipo de coisa é leviano, esse tipo de coisa é mundano, esse tipo de coisa é pecado. Porque Deus quer que nós estejamos em sua presença para cultuá-lo, para adorá-lo nesse aspecto da principal missão da igreja. E alguns vão dizer o seguinte: não, o que importa mesmo são as intenções é que importam no culto. Não, as intenções não importam no culto. Alguém já disse que as paredes do inferno, os azulejos do inferno são repletos de intenções, não são as intenções. Não são as intenções, por mais aparentemente nobres que elas sejam, não são as intenções. Deus nos dá instruções, Deus nos dá diretrizes de como Ele quer ser adorado e o que deve fazer parte do culto de adoração. A principal missão da igreja é a adoração. Adoração é a principal missão da igreja. O que é adoração? Uma definição aqui de Gerson Borges, ele diz assim: adoração na Bíblia é sempre uma resposta. É sempre uma resposta. Deus chama, Deus convoca, e então há essa resposta. A resposta a quem? A resposta a Deus. Quem é que responde esse chamado? São os regenerados, são os redimidos, são aqueles que têm nova vida em Cristo. São essas pessoas. Como que eles respondem? Eles respondem com fé e com obediência. Quando nós saímos de casa num domingo de manhã e que a chuva está caindo, e você olha e fica com desejo de estar mais debaixo do seu edredom, mas você então é levado, levanta-se e começa a aprontar as crianças, aqueles que têm crianças, e outros com as suas atividades diferentes daqueles que têm criança, e começa a se arrumar, isso é uma demonstração do exercício da fé, da obediência. Eu preciso estar, eu quero atender o chamado do meu Deus. Eu vou para aquele lugar onde nós nos encontramos dominicalmente, semanalmente. Os regenerados são as pessoas que respondem a Deus para servi-lo, para cultuá-lo, para cultuá-lo. E vejam, o que a primeira sessão que trata de culto da confissão de fé, ela vai dizer sobre culto. Ela diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, e que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Esse Deus que deve ser adorado, os nossos irmãos disseram que ele deve ser temido. E para isso é preciso compreender a natureza de Deus. É preciso saber quem é Deus e quem nós somos nessa relação. Mas ele também deve ser amado, porque ele nos amou primeiro. Ele deve ser louvado. Nós cantamos louvores, nós cantamos hinos, nós dedicamos a nossa vida, nós dedicamos tudo que temos e somos, e nós invocamos esse Deus por meio da oração, por saber quem ele é. E nós o servimos a esse Deus. Como que isso acontece? Isso acontece por conta do que Deus realizou em nós. Se ele não tivesse realizado em nós o novo nascimento, nós estaríamos na mesma condição, nas mesmas propensões que os outros estão. Um jovem que gostava de festas, de baladas, de participações, de eventos que aconteciam sexta, sábado e adentrava o domingo, foi alcançado pelo Evangelho. Na semana seguinte, os seus amigos de farra procuraram, falaram: você não vai dessa vez? Nós estamos te aguardando. E ele falou: rapaz, essa semana eu tive um encontro com Cristo. Cristo me alcançou. Eu compreendi o amor de Deus. Eu fui perdoado, fui redimido. Ah, você agora vai me dizer que você é crente, que você agora é religioso? Ele falou: não, eu não sou religioso, sou um discípulo de Cristo. E por que você não vem? Porque no domingo eu tenho compromisso. Compromisso de estar com os meus irmãos. Uma semana de convertido, as coisas já foram descortinadas. Uma semana já foi suficiente para ele compreender a importância de estar com seus irmãos, a importância de estar no ajuntamento solene para celebrar o nome de Deus, para invocar o nome de Deus, porque agora ele entendeu que esse Deus que o amou deve ser amado, deve ser invocado, deve ser louvado. Esse Deus deve ser adorado com tudo, com o que temos e somos. Os nossos irmãos disseram, quando eles trabalharam essa ideia, eles disseram o seguinte: que Deus deve ser adorado com todo o coração, toda a alma e toda a força, tudo que temos e somos. Cabe ao homem servir a Deus nessa missão que é principal, que é a adoração, com tudo aquilo que o compõe. Eu penso que o Salmo 100, ele dá instruções preciosas sobre essa ideia integral do homem no culto, no serviço a Deus, na adoração a Deus. Vejam vocês o Salmo 100, nós poderíamos recitá-lo sem abrir as Escrituras, mas veja você, abra você as Escrituras, porque eu penso que esse texto, ele contempla essa ideia de todo o coração, de toda a mente, de tudo que temos e somos, das nossas forças que estão envolvidas na adoração. Ele vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Neste salmo você nota que Deus estabelece aqui como que a igreja, como que o seu povo deve servi-lo. E você vai encontrar o componente aqui, o componente que envolve emoção. Alegria faz parte das nossas emoções. A gente não vem para o ambiente de culto e chega ali para o diácono e fala assim: diácono, agora meu culto é racional. Eu aprendi que o culto é racional. Então fica aqui, deixa eu retirar as minhas emoções, cuidem das minhas emoções e eu vou entrar para o ambiente de culto. Não. Alegria faz parte do ambiente de culto, sim. É porque tantas vezes a gente associa alegria com coisas esdrúxulas, coisas esquisitas, movimentos estranhos. Não. No culto a gente canta, a gente se alegra por conhecer os atributos de Deus e por saber quem é Deus. No culto a gente chora sim, a gente é tocado pelas verdades que cantamos. A gente chora sim por conta das verdades que lemos, por conta das verdades que alcança a nossa mente e toca as nossas emoções. É com tudo que temos, mas envolve também a razão. A razão também não pode estar banida, porque senão vira uma coisa estranha. Porque o texto vai dizer assim, sabei que o Senhor é Deus. No culto que prestamos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. O povo de Deus precisa conhecer a Deus e conhecer a si mesmo nessa relação. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Veja que envolve criação, mas envolve também redenção, envolve também esse aspecto pactual da aliança. Rebanho de Deus. Tem a ver com a ideia também pactual da aliança. Ele é o nosso pastor. Ao mesmo tempo que a gente serve com alegria, que a gente serve com entusiasmo, a nossa razão também está em funcionamento. A razão não é sufocada pelas emoções. Quem não sabe quem é Deus não está adorando. Quem não conhece Deus, o Deus que se revelou nas Escrituras, não está prestando um culto de acordo com aquilo que ele prescreveu. É por isso que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis. Porque a adoração de vocês não está sendo pautada na revelação que Deus fez de si mesmo, de quem ele disse ser e como ele quer ser cultuado, como ele quer ser adorado. Então envolve as emoções, mas envolve também a razão, mas envolve também a volição. Ele diz aí, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor e render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Também existe a vontade também está envolvida no culto. Emoção, razão e volição. É tudo mesmo. É tudo mesmo. A gente vem, e alguns de nós, aqueles que se sentem liberdade, e isso, digo aqui, isso não reflete espiritualidade mais elevada, ou de quem não faz, tem uma espiritualidade mais diminuída. Não. Alguns vêm, e enquanto canta, levantam as mãos, eu de quando em quando levanto, e tem outros irmãos que levantam, mas você que não levanta não é menos espiritual do que quem levanta. E quem não levanta não é mais espiritual do que quem levanta. A gente cantou uma música aqui, que a música sugere, né, levantemos as nossas mãos, não é um negócio assim? Como é que é mesmo? Quero levantar as minhas mãos. Eu quero, a minha vontade, eu quero. E se o hino está sugerindo para fazer isso, eu levanto. Mas se você não levanta também, problema nenhum. Você não tem que constranger nem ficar constrangido pelo outro que levanta ou o outro que deixou de levantar. Eu levanto. E tem dia que eu não levanto também, e daí? Adorar a Deus, a principal missão da igreja, envolve o nosso corpo, envolve a nossa alma, envolve a nossa força, envolve o que temos e o que somos, tudo deve ser, deve fazer parte do nosso culto a Deus. Mas além disso, o nosso culto ele é trinitário. Escutem o que os nossos irmãos disseram, eles disseram o seguinte, o culto religioso deve ser a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles disseram ainda mais nessa sessão, quando eles terminam, que esse culto deve ser prestado a Deus pela mediação de Cristo, unicamente de Cristo. Unicamente de Cristo. O culto cristão, ele é um culto trinitário. Nós adoramos a Deus Pai. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, de tudo quanto existe, nós te adoramos. Nós te adoramos, Deus Pai, porque tu és bondoso, tu és misericordioso. Nós te adoramos porque tu és fiel. Nós te adoramos porque tu és misericordioso. Nós te adoramos, Deus Pai, porque tu és perdoador, porque tu és o Deus maravilhoso, um Deus que se relaciona. Nós te adoramos porque tu és o Deus que fala. E, de repente, nós adoramos também, inclusive nossas canções precisam estar recheadas de Cristo. Nós adoramos a ti, Deus Filho, Deus que deixou o trono de glória e veio, se encarnou e foi à cruz. E na cruz levou os nossos pecados. Nós te adoramos porque, sendo tu o autor da vida, o Senhor se doou por nós. Nós te adoramos porque o Senhor conquistou definitivamente a nossa redenção. Nós te adoramos, Deus Espírito Santo, outro Consolador, que veio morar em nós, que está nos santificando e nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Te adoramos porque tu enxugas as nossas lágrimas, tu nos encorajas, tu estás trabalhando em nós e nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Nós te adoramos, ó Santíssima Trindade. Nós adoramos o Deus Pai, que não é o Deus Filho. Nós adoramos o Deus Filho, que não é o Deus Pai. Nós adoramos o Deus Espírito, que não é nem o Deus Pai, nem o Deus Filho. São as pessoas distintas da Trindade, que dá um nó na nossa cabeça, é verdade. Mas é o que a Bíblia ensina, e nós queremos fazer de acordo com o que ensina da Escritura. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é teologia, isso é ensino doutrinário. Sobre culto, teologia do culto. Por que isso é importante, pastor? É importante para você, em momento que a gente pedir você para orar numa reunião de oração, você não começar desse tipo assim. Te adoramos, Deus Pai. Jesus. Está errado. Deus Pai não é Jesus. Te adoramos, Deus Pai, porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz. Não, quem derramou foi Deus Filho. Culto tem a ver também com o modo como nós organizamos o conhecimento teológico, doutrinário, sistematizado, que estão nas Escrituras, mas que precisaram homens para que eles pudessem organizar isso. Quando você orar, você não pode confundir o Deus Pai com Deus Filho, nem confundir o Deus Filho com o Deus Pai. Você não pode confundir a pessoa do Espírito Santo com Deus Pai ou com Deus Filho. Então nós adoramos a Santíssima Trindade, reconhecendo a pessoalidade de cada pessoa. A individualidade, melhor dizendo, de cada pessoa nessa relação. E nós precisamos entender que no nosso culto que prestamos a Deus, nós precisamos da mediação de Jesus. Eficaz, suficiente. Sabe por quê? Porque nós comparecemos e às vezes até o que nós preparamos por conta dos corações, dos nossos corações e da nossa mente, há certa poluição no nosso culto. Então não é pelo seu mérito, não é pelo que você idealizou, realizou, mas é por conta de Cristo. Então quando nós nos achegamos a Deus para ofertá-lo, o nosso culto, o nosso serviço, os nossos cânticos, a nossa vida e tudo mais, nós estamos fazendo pela mediação de Jesus. O que acontece? Deus nos vê em Cristo. Deus nos ama em Cristo, Deus nos acolhe em Cristo, Deus nos recebe em Cristo e, consequentemente, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mas entra também a atuação do Espírito Santo que está nos santificando, sabe por quê? Porque tantas vezes até as nossas orações são poluídas por conta do nosso pecado. E aí o Espírito Santo está nos santificando. Mediação, santificação, operação do Espírito Santo. O culto que prestamos, portanto, é um culto trinitário. É um culto a Deus Pai, é um culto a Deus Filho, é um culto ao Deus Espírito Santo. E o nosso encontro, irmãos, o nosso encontro de celebração, ele deve ser marcado, sim, por reverência. Ele deve ser marcado, sim, por temor. Mas ele é marcado também por alegria e por gratidão. Porque essas coisas não se excluem. Às vezes, em nome da reverência ou do suposto temor que as pessoas estão advogando, elas pensam que essas outras coisas são banidas ou não devem estar presentes, não fazem parte no nosso encontro de celebração. E isso faz parte do DNA da IPG2, isso faz parte da missão da IPG2. Nós queremos que os nossos encontros de celebrações sejam marcados, sim, por reverência, temor, mas também por alegria contagiante. Nós queremos que os nossos encontros, sim, sejam marcados, sim, por gratidão. Nós queremos que os nossos encontros, sim, sejam marcados também pelos cânticos de hinos, de cânticos novos e antigos, contemporâneos, mas também com a nossa vida e a dedicação das nossas primícias, ou das primícias, dos dízimos e das ofertas. Você que tem um coração avarento, você que não dedica os dízimos, você que não adora a Deus com as primícias, o seu culto está sendo parcial. Porque faz parte desse conjunto. Deus quer que nós dediquemos a Ele a nossa vida e o que nós temos também, não como barganha. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus quer que nós demonstremos na nossa geração, como uma forma de testemunho e de fé, de obediência, que nós confiamos mesmo. Ele cuida de nós, é Ele quem supre as nossas necessidades. Então, quando nós adoramos, nós dedicamos, sim, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E quando entra alguém em nosso meio, isso serve de testemunho. Eu sei que a maioria de nós, a gente faz isso usando os canais eletrônicos, fazendo as transferências, etc. e tal. Mas a gente faz isso. E você precisa aprender a fazer isso. Faz parte do nosso culto, faz parte da nossa missão a Deus. No culto, nós temos enquanto elementos essenciais oração. No culto, nós temos como elementos essenciais a leitura da palavra, a pregação. No culto, nós temos como elementos essenciais do culto, hinos e cânticos. No culto, nós temos como elementos essenciais, quando nós temos em momentos específicos, a administração de sacramentos, da ceia, do batismo. No culto, são estes elementos essenciais que fazem parte da nossa vivência, nesse momento que nós comparecemos como família da fé para adorar a Deus. E eu termino. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, deve ser de modo santo, com toda a reverência, aquele que deve ser cultuado e amado. Tudo. Eu pergunto a você nessa manhã, como você tem cultuado ao Senhor nosso Deus? Como você tem cultuado? Como você tem adorado? Já que a adoração é a principal missão da igreja, como é que você comparece? Ao comparecer diante de Deus, com os seus irmãos na congregação, como você tem se portado? Como você se porta? Você vem de modo intencional para adorar, para servir, para cantar, para buscar a face de Deus. Você vem para trazer sua oferta para, juntamente com seus irmãos, pela mediação de Jesus, ofertar o seu culto. Você precisa ser recordado que esse Deus a quem nós adoramos, ele precisa ser temido. Ele não é da mesma estatura que nós. Ele não é igual a você que nós, eu e você, que nós olhamos nos olhos uns dos outros, na mesma estatura. Não, ele é maior do que nós, ele é santo. Ele é aquele diante de quem, quando Isaías teve a visão da sua santidade, da sua majestade, da sua glória, Isaías entrou em pânico, Isaías pensou, eu vou morrer, meus olhos viram o Senhor, e ele contemplou na visão os seres celestiais que diziam e cantavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aqueles seres celestiais que cobriam os olhos com duas asas, cobriam os pés com duas e voavam com duas, agora estão declarando que ele é santo, isso então levou Isaías a ficar apavorado, eu vou morrer, porque eu sou um homem. E é interessante que nessa ideia de culto, Isaías não olha para o defeito dos outros quando tem a contemplação, a visão de Deus. Ele vê a si mesmo, ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Quando você comparece para adorar, você não fica olhando que tipo de roupa o outro está vestindo, qual tipo de pecado o outro cometeu, que tipo de pecado o outro precisa confessar. Você, em primeiro lugar, faz uma análise introspectiva. Você olha para dentro de si e fala, eu sou um pecador. Estou diante desse Deus santo. Mas também não tem como deixar de ver o outro. O outro também é pecador. Mas o que acontece nessa esfera, nesse ambiente de culto, de ajuntamento? Deus graciosamente toca os lábios. Deus visita com perdão. Deus restaura as pessoas que têm consciência de que elas são pecadoras. Isaías experimenta, portanto, perdão. E ao experimentar perdão, ele escuta em alto e bom som a voz de Deus que diz, a quem enviarei? A quem enviaremos? E agora Isaías, perdoado, Isaías restaurado, aí sim, Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Contemplação, entendimento de quem Deus é, de quem nós somos e da graciosidade de Deus para conosco, nos leva então a nos colocarmos à disposição de Deus para servir no mundo, envia-me a mim, Senhor. O culto, ele não é realizado para o nosso bel prazer. Mas com isso eu não estou dizendo que o culto tem que ser um negócio enfadonho. Porque as pessoas acham que temor e reverência é aquele culto pesado, enfadonho, arrastado, que os nossos filhos olham e falam assim, não estou entendendo, por que é desse jeito? Mas ele não é realizado para mim, ele é realizado para Deus, ele é prestado a Deus. Mas no culto, eu volto a dizer, há aspectos e elementos de celebração, de festividade. Deus, quando falou com Moisés, falou assim, eu quero que o meu povo saia do Egito para me celebrar uma festa. Eu quero que o meu povo me adore. Eu quero que o meu povo me sirva. Na adoração, a gente não vem para receber, a gente vem para trazer. Agora, Deus tão bondosamente nos contempla, nos abençoa com este encontro, com a sua graça, com a sua misericórdia, nos animando, tratando a nossa alma, o nosso coração, nos conformando à imagem de Cristo Jesus. E tantas vezes nós voltamos cheios de Deus, agraciados pela presença de Deus. No culto nós devemos e precisamos fazer, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos cantar, nós precisamos dedicar tudo que temos e somos, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Da próxima vez, logo mais, às 18 horas, quando você vier, e se você vier, ou às 19h40, para aqueles que virão no terceiro culto dominical do dia de hoje. Pense nisso. Compreenda isso. Abrigue isso no seu coração e venha para adorar a Deus. Culto é serviço. Culto é serviço. Culto é dinâmico. Culto é trabalho. Culto não é essa ideia de contemplação e do camarada que fica inativo. Eu estou assistindo o culto. Não, culto à participação, ao envolvimento da alma, do coração, da mente. Porque Deus se relaciona com o ser integral, não com parte dele. Deus não faz uma dicotomia dos seus filhos que vêm para adorar. E nós precisamos entender isso. Para adorarmos ao Senhor nosso Deus integralmente. De modo fiel. De modo que ele seja exaltado para todos sempre entre os seus santos anjos, na nossa geração, no nosso tempo, no nosso povo, na família IPG2. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a ficar em pé. Reverendo Robson vai orar conosco, vai impetrar a bênção. E logo depois a gente tem alguns comunicados. De repente, esse é o momento para você adorar a Deus pela oração, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, Deus que se escolheu antes da fundação do mundo, o Deus que te redimiu na história, na pessoa do seu Filho, e o Deus que enviou o seu Espírito com o qual nós fomos selados e que é o penhor da nossa redenção. Oremos, queridos. Deus Todo-Poderoso, que palavra, Deus, confrontadora, palavra, Deus, que nos ensina a adorar o Senhor, porque essa é a missão que o Senhor nos deu. Nós nascemos, nós fomos criados para isso, para a adoração do teu santo nome. Mas muitas vezes queremos adorar o Senhor do nosso jeito. Muitas vezes achamos que as nossas intenções são, ainda que sejam sinceras, é verdade, mas elas são suficientes. Mas o Senhor nos ensina que o Senhor deve ser adorado conforme o Senhor prescreveu. O Senhor nos ensina que o Senhor tem o seu jeito de ser adorado e o Senhor quer ser adorado do jeito que o Senhor quer. Com alegria, com disposição, com desprendimento. Ó Deus bendito, que nós possamos adorar o Senhor com tudo que somos e com tudo que temos. Porque tudo vem do Senhor e tudo é para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a adorar o Senhor com as nossas emoções, com a razão, com as vontades. Ó Deus bendito, que o teu povo, nessa manhã, aqui reunido, de maneira presente, aqueles que nos acompanham pelo canal da IPG2, que o Senhor nos instrua, ó Deus, que o Senhor nos ensine a fazer tudo conforme a vontade do Senhor, da maneira que lhe agrada. Essa oração sim que fazemos, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, cumprir todos os outros propósitos, ó Pai, de maneira que adoremos o Senhor, que nós adoremos o Senhor no culto, que adoremos o Senhor evangelizando, que adoremos o Senhor edificando uns aos outros, que adoremos o Senhor amando e servindo os nossos irmãos, acolhendo os nossos irmãos, que o Senhor nos ensine a adorar o Senhor aqui e onde quer que estivermos. Que a nossa vida seja um culto vivo, para que o nosso culto aqui, juntamente com os nossos irmãos, tenha vida. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e todo-poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar e também espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.